76, obrigado, tenha uma boa noite. Controle Salvador, Federal 9973, boa noite, decola cruza 1800. 9973, contato horário, colagem, deslocamento do 240 via Coral, como bravo. 240, Coral no bravo 9973, poderia fazer a bilhão? Tá, 9973, 0 degrees, 0 8 9. 7, controlando 0-1-8. 0-8, 1-2-5-4. Boa noite, Azul 9-2-5-4, decolou. Decolou no braço. Azul 9-2-5-4, contato na rama decolagem. Procurando 180 via coral 1 no braço. 180 coral no braço, Azul 9-2-5-4. Faz 2000 coral, Azul 9-2-5-4. Colônia 098, contato no Regina, essa identificação, deixa a vista para o 090, ou 5100 no Só em Salvador, só para o 090, para o 7, para o WL7, para o 0. Ele está todo aguardando o seu ritmo, para o Pedra 340, César 0997. Último 001, autorizada com a S10, o 2000009. Salvador, boa noite, Jesus 5001. No 5001, contato na banda de colapso, se prepara no 320 de ação e no 3 com máxima. Não vou no máximo 320, 5001. 1-3-5-4-3-1-1-8-8-9. Thank you. Alabama, Alabama 3863. direita, Foxtrot Alfa, India, posição 02, Paixão. via Conde 1962, no espaço. 4 e direto ao Panamá 3. oficial, pode esperar chame pronto, o QNH 10 por um baixo. Para o número 0 5 0 ou 5 0 1 4.